Vem, ouviu isso? O trem vai estar aqui, vem com a gente. Bem-vindos ao nosso viagem. Bem-vindos a Expresso Cumbia. Tu podes entrar a qualquer país latino-americano, e começar a escutar. Uou, uou, aí, estava muito perto do microfone. Dar um forte saúde, uma forte bem-vindo para todo o pessoal que está nos ouvindo agora aqui na Muda 38.5 em Campinas, São Paulo, Brasil, no mundo, tudo, no universo, nos multiversos também. Está nos ouvindo aqui, seu programa favorito, começa o novo programa. Hoje que já é 26 de novembro, começamos um novo programa de Expresso Cumbia. E... O que eu ia falar? Bom, como sempre, primeiro um saldo forte aí para todo o pessoal lá na Bia União, da Maloca, gráfica popular lugar mais louco, um espaço muito legal que, bom, como não é novidade nenhuma, está em perigo esse espaço comunitário que tão difícil é de manter. O Estado queria jogar suas mãos em cima dele, assim como... Bom, já vamos falar deles, dos estudantes das escolas ocupadas. Quanto ao nosso programa e seu devenir musical, eu lembro de ter falado que a cumbia pertence a uma grande família, essa família que é música indígena e também música africana. Hoje vamos lembrar um primo da cumbia, acho que um primo que não é muito cercano, não é muito perto, mas é familiar e é muito legal. Depois vamos falar de que estou pensando agora, que música vai falar. Então, vamos lá ouvir a seguinte música e depois vamos falar um pouquinho, que a música que vem não é curta, é uma música bastante, bastante extensa. unless you tell them to go. Zombie, zombie not go stop unless you tell them to stop. Zombie, zombie not go turn unless you tell them to turn. Zombie, zombie not go think unless you tell them to think. Think unless you tell them to think. Zombie, zombie, oh zombie, zombie, oh zombie, zombie, oh zombie, zombie, oh zombie. Tell them to go straight, na joro jara joro. No break, no jam, no sense, na joro jara joro. Tell them to go kill, na joro jara joro. No break, no jam, no sense, na joro jara joro. Tell them to go quench, na joro jara joro. No break, no jam, no sense. A joro, jara, joro. Go and kill. Joro, jara, joro. Go and die. Joro, jara, joro. Go and quench. Joro, jara, joro. Put up all the verse. Joro, jara, joro. Go and quench. Joro, jara, joro. Go and kill. Joro, jara, joro. Go and die. Joro, jara, joro. Put up all the verse. Joro, jara, joro. Go and die. Joro, jara, joro. Go and quench. Joro, jara, joro. Go and kill. Joro, jara, joro. Put up all the verse. Joro, jara, joro. Joro, jara, joro. Zombie way now one way. Jara joro, zombie win a one way, joro jara joro, zombie win a one way, joro jara joro. Zombie, salute, open your hat, stand at ease, fall. Conhecido a música que estava se ouvindo agora é Fela Kuti, músico nigeriano, se não erro em lembrar. E como já dizia, né, quem não quisera ter aquele primo na família, aquele primo que tem músicas muito longas, 15, 10, 28 minutos, meia hora, mas que é massa, massa. Então estava fazendo aí uma pesquisa da costa ou da origem mais africana, que como todo mundo sabe, se você não sabe, não é momento todo de... Não, por isso não vamos deixar de lembrar que a Kumbia tem uma origem também na África, que vai se misturar e vai se encontrar com os índios latino-americanos. Se você sabe e um pouco já da geografia mais antiga, ou seja, não sei se mais antiga, mas naquele desenvolvimento do planeta, tinha um supercontinente, supracontinente, se você quer chamá-lo, de Gondwana, que era aquele momento em quando, após a Pangeia, quando todos os continentes estavam juntos, que encontrava-se misturado, bom, ainda nem misturado, quando ainda não se separava a África de Latinoamérica. Curiosamente, esse nome é Gondwana. E também tem uma banda de reggae chileno que leva esse nome. Então, como vocês sabem, Fela Kuti fez essa música, todo um novo ritmo, que é o Afrobeat, também deixou sementes aí no ar, poluindo o ar, mexendo consciências após muitos anos. Do seu começo, tem uma banda também novinha que acho que já veio por primeira vez no Brasil, em São Paulo, uma banda também do Chile, que é Neuen Afrobeat. Que Neuen, vale falar, é força em Mapudungun, que é a linguagem mapuche. Vamos ouvir agora Caminante de Neuen Afrobeat e depois também de Neuen de Afrobeat com Pascual e la Vaca, Rojo Carmesí. Vamos lá! Thank you. Thank you. Pascual y la Bárbara, buena pues. ¿Qué tal? ¡Atención! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Oh! ¡Vamos! ¡1, 2, 1, 2, 3! Trópica, ya segunda música de Alice en nuestro programa y bastante ya no te coges dos diferentes programas de Expreso Cumbia. O primero de Onda Trópica fue Punkero Sonidero con el cual abrimos el programa y ahora era Gaita Trópica también de Onda Trópica, ¿eh? Y ya para entrar en más en nuestra materia, para nos começar de volta, para voltar a mexer no que é nossa matéria mesmo, que é a cumbia. E bom, naquela pausa eu fui pegar aí um salgadinho, eu tava morrendo de fome, não dava para fazer o programa assim com estômago vazio, a larica e tudo isso. Assim que já voltamos para, vamos passar por uma música aí que eu queria compartilhar com vocês. E não é provavelmente cumbia, mas uma banda que misturou com cumbia. E agora fiz um trabalho, acho que um disco duplo. Que trabalha com uma festa religiosa no norte do Chile, que é a festa da Tirana. E eu vou compartilhar com vocês daqui a pouco. Também gostaria de enviar e repetir um saludo a todas as escolas ocupadas. Quanto aqui em Campinas, quanto em todo o estado de São Paulo, e acho que também tem algumas em Minas que estão se sumando neste movimento. Outra coisa importante de lembrar aqui para toda a galera das escolas que estão nos ouvindo é que agora vai começar a aparecer um monte de personagens que vão estar magicamente de acordo com tudo que vocês estão brigando. Estão lutando agora, tudo que está movimentando, estão ocupando essas escolas. e uma referência na região importante para os movimentos estudantis são a experiência chilena do ano 2011. É, 2011. Onde tive bastantes personagens políticos de partidos políticos, chame-se Partido Comunista, seja personagens que depois, a posteriori, eles vão fazer seus próprios partidos políticos, que não fizeram mais que se colgar desse movimento para chegar em posições privilegiadas no parlamento. Então, para que a rapaziada fique esperta e não deixe que ninguém chegue aí a mexer em seu movimento, em sua luta, que é de vocês. Que é uma luta que vocês estão levando, que é política, mas não é partidista. Acho que não tem que ver, não tem relação com os mesmos de sempre, os suspeitos de sempre. Com toda aquela banda de bandidos. Então, como eu estava falando agora, e eu tinha dito que ia ser daqui a pouco, vamos a ouvir Banda Comoción Morenadas. Vamos lá, e depois vamos voltar para esse lugar tão próprio de nossa América, Amazonia, com sua música psicodélica dos anos 70, já que com Fela Kuti e tudo isso me senti viajando no tempo. Vamos ouvir isso após a banda Comoción. Vamos lá! We'll be right back. Feita por mim nesse episódio de Expresso Cumbia, e para voltar um pouco na cumbia mais atual, alguma coisa, bom, nem tão atual, né? Para decir verdade, pelo menos que não seja dos anos 70, uma onda tropical é novo, acho que 2011, foi lá culto 70, foi um também novo. Mas enquanto cumbia, tudo que vimos agora, vamos aí fazer um resumo do que foram as músicas que rolaram agora. Bom, a primeira é La Danza de los Mirlos, uma cumbia já mítica nessas alturas, do jogo, já reconhecida em muito lugar. Tem também outras versões de outras bandas. Depois, Los Destellos, também uma agrupação muito conhecida, Cumbia del Desierto. E também Los Wemblers de Iquitos. Iquitos aí, uma cidade do Peru. Lamento del Yakumama. E agora vamos a fechar este programa de Expresso Cumbia, quando ainda já são 19 e 12 minutos, mas de programa acho que levamos 58 minutos, então ainda tem um pequeno margem para jogar uma última música, que é do ano 2001, do disco de Pibe Chorros Arriba Las Manos, e vamos a escuchar a esta banda, Pibe Chorros, con Sentimiento Villero. Y hasta la próxima semana, la próxima quinta, ya va a ser diciembre, último mes de este año 2015, así que hasta más, hasta el próximo episodio de su programa favorito, Expresso Cumbia.